Estou em meio à escuridão. Não sei por onde devo ir, mas tu sabes, Pai. Os meus olhos estão postos em ti. Não me moverei até que eu veja jamais. Eu sei que em breve me responderás.